coração. Pai nosso, em ti eu confio. Teu nome é santificado. Em segredo eu busco teu olhar. Teu reino quero aqui reinar. Quando a esmola eu der em silêncio, vou que a mão esquerda não saiba o que a direita amou. Teu amor é o tesouro que eu quero guardar. No céu as riquezas que vão me a tua mão, cuidas de mim.